baristas de granadas. Me conta quantas fardas você já vestiu pra manter a cabeça ocupada enquanto o mundo te estraçalha como um tiro de fuzil. Passa tua madrugada vivendo algum conto de fada que você construiu. Esse conto acaba, você acorda de ressaca, perdido num quarto vazio. E você pode até tentar, mas não vá se enganar, porque quem espera o céu é o mar e não a tela do teu celular. Todas aquelas novelas que tão longe de terminar do jeito que você espera. Porque no fundo você tem medo de ser feliz. Foi por um triz, foi por um triz. Malabaristas de granadas gritaram da arquibancada, mas você não ouviu. A plateia tá lotada, então leia suas falas e abra um sorriso gentil. E você pode até tentar, mas no fim irá chorar. Todos os pagantes vão amar te ver na tela do meu celular. Todas aquelas novelas que tão longe de terminar do jeito que quem dera saber por quê. Você tem medo de ser feliz. Sabes o amor de amor do gás oculto?